Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Olha só, um vale. O que tem aqui dentro? Vale um headshot. Sejam todos muito bem-vindos ao cast das duas franquias de quem gosta de dar headshot na cabeça, né? Ao cast das franquias Battlefield e Call of Duty. E apresentando os atiradores de elite desse episódio, Mr. Bubbles, Pascoal, Cetista, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando o cast de hoje, a gente vai falar sobre as franquias Battlefield e Code, né? Duas franquias aí muito famosas e que se enfrentam de alguma forma, né? Esse ano, saindo aí juntos com o lançamento de Battlefield e Code praticamente próximos aí. E são franquias que têm longa história nos PCs, apesar de não serem competidoras entre si, né? Cada uma tem seu foco, né? E vamos começar aí falando de Battlefield. A série ela começa em 2002 com o game Battlefield 1942. Quem jogou esse game na época? Em 2002. Vocês vieram jogar depois? Joguei muito, cara. Meu, demais, cara. Joguei com a minha esposa. Em Lan House. Eu lembro quando ela morava no... quando ela morava no apartamento dela, né? Quando ela tava solteira, lá na Vila Madalena, tinha uma lan house do lado. Aí eu, ela é mais velha que eu, né? Então ela tinha que tomar conta da criança, né? Aí eu ia lá e falava que queria jogar e ela teve uma escolha pra fazer. Ou ela, tipo, jogava junto e passava tempo comigo, ou ela aguentava eu ficar reclamando que eu não joguei meu videogame, eu quero jogar meu videogame, entendeu? Aí o que ela fez? Ela começou a jogar comigo. Aí eu ia em LAN e ela fez a personagem dela, né? Ela tinha um nome lá que eu esqueci agora qual era o nome da tal da personagem dela. E a gente ficava jogando Battlefield com o pessoal da LAN. Até teve um dia que juntou um monte de amigo do meu primo e as namoradas e a gente fez, tipo, dois times e um time ficou no andar de cima, um time ficou no andar de baixo, a gente ficou jogando a noite inteira. Então, e só Battlefield. Então, joguei muito Battlefield. Foi uma época meio bizarra da minha vida, assim. Ô, louco, cara. Essa história eu não conhecia. É, cara. É verdade. É uma coisa bizarra. Nossa, depois. Troféu saco de ouro pra ela. Troféu saco de ouro. Já se sabe de onde nasce o amor da franquia, né? É, já entendi. É bem mais pessoal. Você está cortado desse cast. Você tem envolvimentos pessoais com a série. Não. Eu vou conseguir ser objetivo. Foi só o 1942 e os mapas extras lá. De resto, não tem mais essa. O coração não está envolvido, então não se preocupe. Bom, então vamos puxar aqui. Homem Mal. Homem Mal, a gente sabe que joga os dois, né? Homem Mal. Você jogou nessa época também, 1942? Cara, o 1942 foi uma época bem legal. Que uma época que eu já tava completamente de saco cheio de Counter-Strike. Entende? Já tava jogando Counter-Strike, meu, há uns 3, 4 anos. E foi justamente na época que ele saiu, que ele estourou, assim, foi justamente na época que eu tive acesso à banda larga em casa. Ou seja, não precisava ir mais na Lan House pra jogar com uma conexão rápida. Jesus! Então, tipo, o 1942 caiu como uma luva, cara. Chegou um jogo novo, proposta diferente. Eu tinha na época, tinha um 256, tinha um speed de 256, que era o top na época, cara. Meu, maior que 256, só a empresa tinha. Acho que eu pagava, sei lá, uns 150 pau, cara, por 256. E, cara, foi uma puta viagem, cara. Foi o primeiro jogo de guerra. Que parecia uma guerra de verdade mesmo. E falando de umas características curiosas da série, né? A gente pode dizer que o foco sempre foi multiplayer, porque o primeiro game com modo de campanha foi o Bad Company. O game, ele nasceu no PC e até tem o PC até hoje como plataforma padrão. A gente vai falar mais pra frente, né, disso daí. É. Ele já passou por Segunda Guerra, Vietnã, até presente e futuro e até o Battlefield 2142. Esse eu tinha curiosidade de ver. Pois é. É estilo Halo, meu irmão? Mais ou menos, cara. Ele é Battlefield com as skins de veículo e arma diferente, cara. Ah, tá. Por isso que ninguém conhece, não fez sucesso. Mas ele tem um modo muito legal, que tenho certeza que o meu irmão jogou, que é aquele que você tem que derrubar aquela nave que fica voando no mapa. É, e você tem duas maneiras de derrubar, que é ou tomando conta das turrets que ficam na terra, né? É, uhum. Então você tem que tomar as bases que tem essas turrets, e quando a base é sua, a turret ataca a nave do inimigo. Ou você sobe em alguns pods e chega até a própria nave em si, aí tem que lutar dentro da nave que tá no ar voando. Você chega no núcleo dela lá e tenta explodir o núcleo pra ela cair pelos seus ataques internos lá. E eu achei que ficou uma diferença bem legal, gostei bastante, eu joguei algumas vezes esse modo, mas assim, essa foi a única diferença mesmo, que nem o homem mal falou. Jogabilidade era só as skins diferentes mesmo. Foi só um modo que atraiu bastante gente pra jogar o 2142. É incrível. E uma coisa que sempre foi mais comum aí do Battlefield é que ele preza mais pelo realismo, né? E trabalha em equipe. Como a gente já tinha falado, tem o modo co-op antes. E ele sempre foi desenvolvido pelo mesmo estúdio, que é conhecido como DICE. Esse estúdio também, cara, ele trabalhou naquele jogo lá de cara, esqueci o nome, velho, que a EA lançou, que era de parkour. Nossa, cara. Ah, é o Mirror's Edge. É, Mirror's Edge, cara. É, eu lembro do logo dele, sim. Foi. É um estúdio famoso da EA, esse daí, né? Não foi só pra Frostbite, o Mirror's Edge, ou a DICE desenvolveu o jogo? Então, porque tem um jogo da DICE. Eu acho que eles usaram só a engine, cara. Frostbite é da... É a engine da deles, né? Então, porque eu lembro de ver o logo da DICE, cara, nos créditos. Mas no mínimo algum tipo de suporte eles devem ter dado. Eles devem ter usado a engine mesmo. É, usaram a engine e devem ter dado algum tipo de suporte pros caras. Bom, também o jogo é da EA, né? Tudo dentro de casa. É, esse negócio que você falou também, tipo, do que o jogo preza pelo trabalho em equipe, é em teoria, velho. Porque quando você vai jogar, acho que tem muita gente mal acostumada com COD e só quer fazer kill, velho. Cara, você joga no console. É, então. É. Isso é mal, não é de mal de quem joga COD, isso é mal de quem joga no console. Concordo. Porque quando... se você tiver uma equipe legal pra jogar, até vai, mas, tipo, se você for jogar sozinho, velho, o cara só quer matar. Isso aí é padrão. Na realidade, eu acho que é uma cultura online ainda, o pessoal não se acostumou com isso, é um negócio bem brasileiro, viu, cara? Não é, cara. Você acha? A culpa é mundial. O console. A culpa é o console. Você acha? Eu não sei o que estragou no console, mas, cara, eu vim... Eu sempre joguei no PC, inclusive a série Battlefield mesmo. Tipo, problemas que eu nunca tive lá nos consoles, eu tenho em jogo que não precisa nem de objetivo. Uhum. Mas é cultura do jogador do console, né? Ele não sabe jogar em grupo se ele não estiver jogando com o grupinho dele. Uhum. Isso eu acho que pode ser uma coisa mais da geração também, né, cara? Então, também isso que eu ia falar, eu acho que é a geração. Mas no PC você não tem esse tipo de problema, é muito mais raro. Eu vejo uma diferença bem grande quando eu jogava o 1942 antes, que sempre tinha, assim, eu lembro até na LAN, né, quando a gente jogava em LAN e tal, que vira e mexe você ouvir um cara assim, a gente precisa de um engenheiro, aí o outro, tô no tanque, nasce um engenheiro, aí ele ia no tanque... Sabe assim, tipo, sempre tinha essa comunicação de o time precisa de tal coisa, ou tal tipo de soldado, ou tal classe, esse tipo de coisa. É, e aí tinha sempre aquela estratégia de, eu vou pegar o tanque, aí enquanto vocês tentam aqui pela esquerda, blá blá blá. Hoje em dia eu joguei bastante Bad Company 2, multiplayer. Né? Eu joguei o 1, eu não gostei do multiplayer do 1, mas eu gostei bastante do 2 e eu joguei muitas horas. E eu não vejo muito disso especificamente no Bad Company 2. Tanto tem uma arma lá que é tipo um sinal que você coloca nos veículos e todos os rockets do time, eles ficam teleguiados para aquele sinal. E eu sempre andava com essa arma secundária, que é o Tracer, que eles chamam, né? Uhum. É, e cara, eu usei aquilo a exaustão. Olha, eu joguei umas 50 horas dele. Umas 40 ou 50 horas do Bad Company Mute. Eu não peguei uma kill que veio de um tracer que eu pus em um veículo, cara. Não peguei uma. Então, tipo, ou o pessoal não conhece, eles só querem matar, e eles não se preocupam com que outras estratégias e que outros tipos de armas, né, entre aspas, você pode usar pra jogar o jogo, ou eles sabem, mas eles estão um pouco se fudendo, eles querem matar mesmo e foda-se, entendeu? Então, eu não sei, mas é uma diferença bem grande, sim. Na realidade, não sei, ouvindo você falar, pode até ser que seja um mal da geração, né? Muito esse esquema de recompensa, de level up. Isso que eu ia falar também, coisa. Porque o pessoal do PC sempre jogou com, tipo, veio da Lan House, o pessoal tá acostumado a jogar junto, né? Mas o próprio jogo, ele recompensa quem mata mais. Você pode ver, ele não recompensa quem faz trabalho em equipe. É que no Battlefield nem tanto, por exemplo, depende muito do tipo de jogo que você joga, cara. Por exemplo, vai num COD, você pega esqueci o nome do modo lá que você tem que conquistar a bandeira. Você ganha mais ponto. Você ganha mais ponto na bandeira do que matando. Tipo, você ganha 5 pontos por matar e 10 pontos por cada segundo que você fica na bandeira. Mas curioso, talvez seja um dos motivos do concorrente, né? Fazer mais sucesso. Mas é o que a gente vai discutir aí mais durante. Domination é do Call of Duty. É do Call of Duty. Então, mas curioso, eu acho ainda que é mal da geração. Não, eu também certo. Acho que é parte do mal da geração. É o mal da geração. Eu acho que é um dos problemas aí desse sistema de. Principalmente sistema de achievement, que depois também a Sony implementou o troféu, esse tipo de coisa. A gente tá com esse perfil de jogador agora. Que só pra fechar esse quesito, por exemplo, o Battlefield 2 no PC, ele ainda é muito jogado, cara. E você pega ou o Battlefield 2 ou o Project Reality, que é um mod pra Battlefield 2, o pessoal ainda joga vastamente. E cara, eu falo pra qualquer um aí que estiver ouvindo, pode entrar lá, pode jogar, vai ser bem recebido e vai conseguir jogar legal. Mesmo hoje, você mesmo vê. Hoje. Passa 6 meses sem jogar um jogo de console multiplayer e volta. Nossa. É difícil. Pode crer, ver a diferença, né? A diferença é muito grande. Esse é muito grande. Mas, vamos pro próximo aqui. Falando agora de Call of Duty, né? A série começa em 2003, com um jogo com o próprio nome, Call of Duty, que foi lançado para PC e macOS. O foco sempre foi dividido entre campanha e multiplayer. Ou seja, se eu não me engano, meu irmão, você tem a campanha, que é uma história, e o multiplayer é separado, né? Não tinha campanha em multiplayer nesse daí. Era isso quem jogou na época, pode falar. Cara, eu lembro que eu instalei na época quando eu tinha minha GeForce 2 GTS. Mas foi um jogo que eu acabei não jogando muito. Então eu tive um contato, eu joguei um pouquinho só o primeiro Call of Duty. Mas na época você jogou, você tinha uma GeForce 2 GTS... joguei bastante no PC. E o bom que foi na época que eu tava jogando o Medal of Honor Alien Assault, fica meio esquisito. Eu tava jogando o Medal of Honor e saiu o Call of Duty, tipo, foi algo ali completamente diferente pra quem gostava de jogo de Segunda Guerra. Tanto porque assim, a série Medal of Honor era boa, mas eles conseguiram, tipo, sei lá, acho que desde o primeiro jogo eles já vieram com aquele fator, assim, tipo, que de acontecimento, de adrenalina. Sei lá, o jeito que eles têm de jogar pimenta no game ali, cara, que você não respira 5 segundos sem que exploda alguma coisa do seu lado. Foi no single player-mente falando, foi o melhor game de história de Segunda Guerra que eu joguei naquela época. Essa foi boa, hein? Eu vou começar a usar isso agora. Single player-mente falando. Exato. Single player-mente. Single player-mente falando, né? Single player-mente falando. Incrível. E quem mais jogou na época aqui Call of Duty? Eu lembro de jogar Call of Duty, sim. Assim, nada que me saltou aos olhos antes. Tipo. Era mais focado em single, né? Sempre teve os dois modos. Desde o primeiro. Pelo menos pra mim, eu nunca joguei o multiplayer dele antes do COD 4. Então aí, amigo, aí você morde a língua, meu. Então assim, eu lembro mais dos single players deles. Eu lembro que foi na época que saiu o Resgate do Soldado Ryan lá. Todo mundo ficou muito, muito focado em... na Omaha Beach, né? Que é aquela primeira cena do filme, que todo mundo invade a praia, aquela dia coisa. Dia D. E todos os... teve, eu lembro de alguns jogos que tentaram emular isso. Um dos jogos foi o Battlefield, que Medal tem of esse... Honor fez também. Hã? Medal of Honor também fez. E eu lembro, e eu, assim, aí o Homem Mal pode ser mais específico que eu. Eu lembro que o COD também teve uma... é, um mapa, teve uma fase de single player que se passou ali. Então, eu acho que o maior... a maior lembrança que eu tenho é dessa fase, dos dois jogos, mas eu gostei bastante da parte single player do COD que se passou nesse momento, mas, assim, foi mais isso do que qualquer outra coisa. Pra mim... Não ficou muito. Eu não tenho coração no COD antigo, que nem eu tenho com o Battlefield, não. Uhum. Curiosamente, o game ele nasceu no PC, mas ele achou uma casa nova nos consoles com o lançamento da série Modern Warfare. Né? E é engraçado, né, vocês falando isso daí, porque o pessoal fala que o game ele pesa mais pelo apelo emocional, colocando o jogador aí em situação de risco, do que, no caso, você ser mais um para fazer a diferença, né? No co-op, diferente do Battlefield, ele passou por várias mãos. O Battlefield ficou sempre sendo desenvolvido pela DICE. Já o COD, ele passou por várias desenvolvedoras e hoje ele mais ou menos fica alternando, né, entre a Infinity Ward e a Treyarch. Mas falando aí da série Modern Warfare, que eu acho que foi o grande boom, né? Por exemplo, assim, quando acho que eu lembro da época, assim, eu mesmo não olhava tanto para esse tipo de jogo. Né? Depois eu joguei muito jogo de guerra, na realidade, joguei muito Medal of Honor no PlayStation 1, depois nunca dei mais muita bola para esse tipo de jogo. E foi curioso, aquele ano eu vi assim, os jogos indicados para jogo do ano, tava no ano que foi lançado Mario Galaxy levou a maioria, mas Halo 3 era um forte concorrente, e Code 4 foi super indicado, né, também, aquela, não lembro se chegou a levar alguns, né, mas alguns ganhou, mas o principal, bom, o nosso parâmetro, que é o Spike, não levou, não. Uhum. É, então, mas curioso, como que vocês... Eu acho que aí o Pascoal viveu bem essa época também, já jogou, chegou a jogar bastante. No Wii, né, Pascoal? Você joga Modern Warfare? Jogo. Eu comecei assim, no Wii começou pelo... Não lançou, né, o Modern Warfare 1 quando lançou no Xbox. Aí, quando lançaram o World at War, que veio depois do Modern Warfare 1, entre o 1 e o 2, aí eles lançaram no Wii também. E é simultâneo, né? Aí eu comecei a jogar nesse, mas depois lançaram o Modern Warfare 1 pro Wii também, quando lançaram o 2 no Xbox, tipo, pra dar uma... tipo, vocês jogar um pouco, assim, né? Uhum. E eu gostei bastante, assim, né? Na verdade, o primeiro Call of Duty que eu joguei foi o 2, no PC mesmo. Eu lembro que meu irmão jogou, assim, sem saber direito, e ele gostou bastante. Ele falou, joga, que esse jogo tira é diferente, ele é legal pra caramba e tal. E sempre que me fez achar legal, que assim, eu demorei um pouco pra jogar multiplayer, né, mas eu achava legal mesmo essa coisa da história do jogo em si, porque normalmente jogo de tiro, eu sempre falei isso com o Bubbles e tal, você que é o fodão, né, você tá jogando ali, você que é o cara no jogo, tudo, e no Call of Duty não, você é meio que como se fosse um personagem secundário da história, assim, você vai vendo tudo acontecendo em volta de você, os outros personagens interagindo, e os personagens do jogo, que não são você, eles têm muita personalidade, né? Isso dava uma sensação diferente na trama do que você jogar, por exemplo, um Medal of Honor, que os seus companheiros de jogo, que vão junto com você também, mas eles não são nada, né? Eles são só uns bonecos ali jogando agora. É muito diferente do Capitão Price ou do Reznov, que são caras assim que, no meio da partida, eles são muito importantes pra você que tá jogando, assim. Inclusive, te salvam várias vezes e tal. Porque o código, ele é bem cinematográfico, né? Ele é bem cinematográfico. Papo, né? Inclusive, ele copia várias cenas de filmes famosos, assim. Mas, assim, eles fazem de uma forma bem feita. Eu comecei a jogar também igual o Lula, Medal of Honor no console. Sempre joguei só em console. E só voltei a jogar também FPS com o código 4 também. Que ele era bem diferente do que tinha de FPS no console. Até o Medal of Honor, eu acho que ele era muito, muito parecido com o GoldenEye. Que ele tinha um objetivo na fase pra você fazer e acabava a fase. O COD... que foi, acho que talvez, o precursor dos FPS em console, né? Assim, mostrar que os FPS eram possíveis em console. Acho que o GoldenEye foi o primeiro, assim. Nossa, cara, GoldenEye, eu lembro na época do 64 fez um sucesso do caramba esse jogo, cara. Foi um jogo que eu não joguei muito, mas lembro então, do sucesso. E a fórmula dele eu acho que só quebrou com o COD mesmo, 4. E também por ele ter quebrado esse negócio de Segunda Guerra, né? Que era só Segunda Guerra. O Medal of Honor mesmo, tipo, teve 30 jogos da Segunda Guerra, né? Ah, o Call of Duty também. O 1, o 2, você teve o 1, o 2, o 3 e World at War, cara. Então, tudo na Segunda Guerra. O 4 viu com... Eu acho que ele foi até despretensioso, assim. Eles fizeram sem, sei lá, eles não imaginavam o sucesso que ia fazer esse negócio de guerra moderna, né? Então, mas sabe uma coisa mais impressionante que eu lembro do 4? Pra mim, tipo assim, a cena que marcou, assim, esse jogo é diferente... Foi uma demo, se não me engano, foi em E3 ou alguma coisa assim. Mas uma demo que você começava numa rodovia. E aí você, quando você entrava numa construção, você usava aquele óculos de visão noturna que você via as miras cortando o céu, assim, dos lugares onde tinha. Acho todo mundo ficou muito impressionado com aquilo, cara. Ninguém nunca tinha visto aquilo ali antes, né? Então ele foi porque aquilo, tava todo mundo nesse negócio de Segunda Guerra ainda, né, os FPS, e eu acho que tipo assim, o único FPS diferente que fazia sucesso nos consoles era Halo, mas era exclusivo e do Xbox One, foi um console que não teve tanto público assim, né, então ele é bem diferente do COD, e ele é bem diferente, né, então tipo assim, em matéria de FPS, você é uma guerra, eu falo que Halo não é uma guerra moderna, é uma guerra fictícia, extremamente fictícia, né, extremamente no futuro, então não tem nada a ver. E aí quando apareceu o Call of Duty 4, eu lembro que a grande diferença foi essa, assim, ver aquela cena de você usando o esquema da visão noturna, é um negócio que chapava todo mundo, cara, tipo assim, derreteu a minha cara. Ah, as missões são legal, acho que só aquele começo que mostra o carinha sendo morto, lá já mostra que ele é bem cinematográfico. Pra mim, a missão que eu mais, assim, falei, caramba, esse jogo é diferente, foi aquela que você vai com sniper num campo, assim, gramado. Sei. Essa missão é Gilles on the Mist. Muito legal essa missão. Tinha uma das melhores missões que eu joguei. Eu também acho. Nessa geração de FPS. Legal, você é coadjuvante, é aí que eu falo, cara, que o COD, ele tem um toquezinho, esse eu não tava achando a palavra, mas cinematográfico é a palavra, que você vai ali como acompanhante, o novatão, de repente, um segundo, toda a responsabilidade do que acontece ali na tela tá nas suas costas, né, cara? Não, e tem umas coisas, tipo assim, eu fui jogar o Call of Duty 4 depois de jogar a campanha do World at War, ou seja, eu joguei atrasado, né, bem atrasado, assim, eu terminei a campanha dele. E uma coisa estranha, vocês falando de cinematográfico, né? Uma coisa que me pegou, assim, durante o jogo, né? Várias vezes, assim. Eu tive um feeling de Metal Gear Solid jogando Call of Duty 4. Várias vezes. Eu não sei porquê, cara. Aquilo me... Sabe? Não sei se era o verde de algumas telas, alguma coisa que... O estilo de arte. Mas aí eu entendi no final do jogo. Que quando subiu os créditos, né? A trilha sonora é feita pelo Harry Gregson Williams. Que é o cara que faz a trilha sonora dos Metal Gears. Aí eu entendi. Então, talvez o jogo Metal Gear, eu acho que é a série mais cinemática da história do videogame, né? Digamos assim, a gente não teria talvez tanta cinemática história nos jogos se não fosse o primeiro Metal Gear lá em 99. E que começou, acho que, tudo isso. E é incrível, cara, como o jogo, vocês falando de cinemático, eu acabei lembrando disso daí. A trilha sonora é feita por um cara que simplesmente trabalha na trilha sonora do jogo mais cinemático de todos, né? Então, O Metal Gear, ele é cinemático e você tem que assistir metade do jogo. É cinemático. Não dá pra negar. É cinemático. Concordo, mas... Tá bem diferente. Mas eu acho que a coisa cinematográfica, assim, do Call of Duty... Lógico que a música influencia muito nisso, mas é... Nossa, é absurdo, cara. Era um filme, cara, estranho, cara, pra mim. Eu falei, cara, tipo, você tá num lugar que você já teve. Não, déjà vu, assim, vários... O que eu acho bem legal é a coisa cinematográfica durante o jogo, porque pode ver que tem muito jogo que tem muito CG da hora, assim. Sim, o próprio o Medal of Honor tinha muita coisa legal no CG, ou entre as fases, mas o Call of Duty, ele coloca a coisa cinematográfica durante o jogo, entendeu? Você tá jogando, do nada, tipo aquela cena que o helicóptero vem arrastando no chão e quebra a perna do seu amigo, e você tem que pôr ele nas costas e sair andando. Cara, aquela cena é o tipo de coisa que você não vê. Então, você não vê isso em outro jogo, né? Tipo, aquela aflição em você, assim, de estar na... Outra cena muito chocante é da explosão da bomba, que você cai, tudo bem, podia terminar ali, eles podiam mostrar uma CG, então, mas não. Eles fizeram você jogar. Você vai andando, né, pra ver sentir a agonia, assim. Isso que eu acho muito louco. É gameplay, cara. Gameplay é fora de série. Aquela cena também... Eu ia falar dessa cena específica da bomba, que como você consegue... pra quem não jogou, que eu acho meio impossível, é o helicóptero fugindo da missão que você acabou de fazer, e vocês não acharam a bomba nuclear, e ela explode, e você se vê no helicóptero explodir, que hoje tem bastante, mas hoje tem muito desse tipo de cena e tal. Mas o ponto é, essa foi a pioneira, essa cena da bomba nuclear. E eu acho que ela fez tanto sucesso, a crítica foi tão boa em cima dela, pelo contexto que ela te colocou e pelo... Como a gente se sentiu vendo o helicóptero cair. Aí depois você controlando o soldado, se arrastando, caindo do helicóptero e vendo aquela... A fumaça de cogumelo na sua frente, vendo a explosão. Não, mas mais que isso, a tela escura, o controle pulsava na tua mão. Isso. É. Mas não, cara, isso tipo, também, assim, foi absurdamente que... bem dirigida. Foi absurdamente eu bem acho dirigida. Que no, nessa cena, o drama todo vem antes disso, até porque a missão é uma missão de resgate. Você vai lá pra salvar a pessoa que tá lá no... É num avião, no helicóptero? No helicóptero. Sei, tá lá caído. E você vai, aquele esforço do caramba, você se mata a fase inteira pra salvar o diabo daquela pessoa, e você entra no helicóptero, vai fugir, no final dá tudo errado, você cai, tipo, é a sensação de fracasso, sabe? Tipo, não, e quer saber? E perdeu. Pelo menos pra mim, aí eu não sei vocês, eu ainda achava que o soldado ia sobreviver. Quando eu comecei a arrastar pra fora, eu também achava. Eu imaginei que alguém ia chegar e resgatar, porque eu pensei, como é que eles vão matar o soldado, cara? Eu tenho que continuar a missão. Vai lá, cara, na hora que eu olhei, na hora que eu vi o cogumelo, velho, eu larguei, falei, fudeu. Na hora que eu vi o cogumelo, tipo assim, eu pensei, morreu, é nuclear, cara, não tem como escapar, acabou, morreu. Só que quando o negócio pulsou na minha mão, eu falei, como assim, né? Aí apareceu, aí eu fiquei um tempo olhando, aí você coloca pra frente, você vê que anda. Eu falei, não é possível, cara, vai jogar. Aí você vai, tipo assim, o negócio vai te surpreendendo de uma forma, cara. E isso que eu acho legal, assim, das coisas que faz videogame ser videogame, né? É quando você consegue trazer uma coisa com jogabilidade. Que eu acho que isso, cara, é. Até a gente tinha falado em outro cast, né? O pessoal comentou do David Jaffe, que é o cara lá que faz o God of War. Ele sempre fala que é isso. Eu lembro que eu vi uma entrevista com ele. Se você tivesse grana pra investir, uma coisa ele investiria nessas paradas, assim, de você fazer videogame. É, sempre tentando trabalhar as emoções do jogador pelo gameplay. O que eu acho mais chocante dessa cena é isso, é que você joga ela. Ela é jogável, então aquilo foi me ganhando de uma forma absurda, cara. Foi no controle pulsando na mão e depois saindo. Mas continuando a série aqui, né, a gente tá falando do Call of Duty, eu acredito que a maioria tenha jogado nos consoles, né? A gente tava falando de console, falando da geração. É, o Battlefield, ele só conseguiu sucesso nos consoles depois da introdução da série Bad Company. É, que trouxe os elementos de multiplayer do PC, que tinha mapas maiores, veículos, encontros menos frequentes de combate e tentou ser mais estratégico. Né? Tanto o Bad Company 1 quanto o 2, eles tiveram uma vendagem modesta aí para os consoles. E o segundo ele acabou angariando mais fãs nos consoles do que o primeiro, apesar de ter uma campanha inferior. Não sei, quem jogou tem uma campanha inferior, teve uma campanha inferior mesmo ou me mal? Ah, do primeiro teve, cara. A campanha do primeiro é que assim... O ruim é que é aquela. Você pega o Battlefield 2, ele tinha meio que um modo campanha, mas ele não era um modo campanha, era tipo, você tinha um tema pra uma tela de multiplayer com bot. Você lembra disso, Setista? Você que deve ter jogado também? Qual deles? O 2. Bad Company 2? Não, o Battlefield 2, mano. Battlefield 2. Até o Secret Weapons do Modern Warfare. Do Modern Warfare. Do Battlefield. Do 1942. Uh-huh. Eles não tinham modo história. Tipo, você tinha um tema da batalha e você tinha que terminar aquela batalha. Exatamente. E o Bad Company, ele teve ali o modo single player. Teve uns personagens não completamente carismáticos, mas eu gostei do single player dele, ainda mais pelo toquezinho de humor e tal. É, como é que é meio que baseado naquele filme Os Três Reis, quem já assistiu? Sim, eu já assisti. Eu não. Quem não assistiu, assista, Os Três Reis. É com George Clooney e o... É isso mesmo. É legal o filme. E... É o cara do PS, do Pronto Socorro? É ele mesmo, cara. É ele e o Mark Wahlberg, eu acho. E tem um negão também. É, então, que eu não sei quem. Assistam o filme Três Reis, quem não jogou e quem não quer jogar. E... Então, só que ainda assim, com o modo single player, deu o gameplay do jogo, você sentia que era um multiplayer com bot. Tipo, quando você morria, tinha respawn. E, tipo, se você destruísse um. Tivesse no meio do objetivo, se você morresse, você não voltava, tipo, antes do objetivo. Você voltava da onde parou, tipo, igual no multiplayer, quando você morre e daqui a 5 segundos você volta, o jogo continuou, cara. Então, apesar da história, a história foi bem legal, mas teve esse feeling de multiplayer. No 2, a história foi menos, não foi tão legal quanto do primeiro. Verdade. Mas, pelo menos, nesse item, eles consertaram o jogo. Você sentiu mais que era um jogo single player do que você tá jogando um mapa multiplayer com bot. Mas o multiplayer do 2 foi bem melhor do que o multiplayer do 1. Não foi bem melhor, não. É que o do... Sei lá. Eu ainda acho, cara, que houve uma ressaca de... Houve uma ressaca de Modern Warfare. Aí o pessoal saiu catando. Porque o Modern Warfare, o legal é que é assim, cada ciclo dura mais ou menos 1 ou 2 anos. Então, tipo, o primeiro ano é festa. O primeiro ano tem a galera que aprende a jogar. O segundo ano só tem nego fudido, cara. E quem tá entrando apanha. Aí ou o cara apanha e continua, ou ele vai jogar Battlefield, vai procurar outra coisa, cara. Eu acho que o multiplayer do 1 também era bom, mas eu acho que o 2 deu mais certo porque rolou meio essa ressaca. Uhum. Incrível. Já o Modern Warfare, ele aproveitou o sucesso que teve aí do Code 2 e 3, né? E fez o lançamento no Xbox, foi lançado lá em 2007. O Xbox era um console muito bom para FPS, mas que acabou não fazendo tanto sucesso assim, né? Que a geração acabou sendo dominada pelo PlayStation 2. E ele foi o primeiro jogo, o primeiro game, né, baseado em Segunda Guerra, e foi o primeiro code a receber classificação Mature da ESRB, né? Ou seja, era jogo pra gente grande, né? Tinha violência, né, o meu irmão? Tinha headshot na cabeça. Então, opa! Sangue não acaba mais, cara, muito bom. É. E ele tava renovando uma forma de multiplayer que já tinha obtido sucesso no Xbox Live, mas com uma ambientação diferente do Halo, né? Que o Halo 2 fazia muito sucesso naquela época. E aí, tem muitos alegam, a gente já comentou bastante aqui, né? Que Call of Duty Modern Warfare 4 para os consoles foi a mesma coisa que Counter-Strike na época dos PCs. Pô, eu acho que é uma boa comparação, hein? Ah, eu acho. Comparação mesmo. Foi um boom dos FPS nos consoles, assim, de ver. Eu acho, porque não foi nem o boom, cara. Acho que ele trouxe igual o... Você não tinha muito multiplayer legal, assim, no início do Counter-Strike. Counter-Strike trouxe um multiplayer rápido, simples, fácil. Jogou mapa de 3 minutos, joga os negros lá, eles se racham de tiro e acabou. E eu acho que, tipo, foi o que o Modern Warfare trouxe pros consoles e deu certo. Multiplayer rápido, fácil. Eu acho que já existia no Xbox com Halo, só que tá aí o problema. Era exclusivo, né? O Xbox, ele foi um console que ele chegou meio tarde na geração dele, né? Não conseguiu uma... Ou seja, a geração foi dominada completamente pelo PlayStation 2. É, então, digamos assim, o Halo tinha uma base muito grande de fãs, mas era segregada, não era um negócio multiplataforma. Né? Aí veio o Modern Warfare 4, o Modern Warfare 1, que era o Call of Duty 4. E aí esse jogo, cara, ele fez sucesso independente da plataforma, cara. Ele fez sucesso, assim... No PC, até fez bastante também, no PlayStation 3 e no 4, no Xbox 360. Então, tipo assim, eu acho que ele, cara, ele dos FPS multi, assim, é o que levou esse negócio de guerra moderna no nível que ninguém tinha levado antes. E, falando aqui das duas franquias, né, a gente que jogou um pouquinho de cada aí, vamos ver. Pascoal, qual que você acha que você jogou mais, Battlefield ou Code? Achei qual a plataforma? Não. Sem dúvida, o Code, né? Uhum. Até porque Battlefield, somando tudo, não deve dar 5 horas que eu joguei na vida. Uhum. E já Call of Duty, acho que metade da minha vida útil na Terra foi Call of Duty. Porque, meu, o primeiro que saiu pro Wii, né? Porque, assim, até pouco tempo atrás só tinha o Wii, aí o World at War eu joguei. E, assim, pro Wii, que era um console que até hoje todo mundo fala que é muito de brincadeira, né? Você tem jogo... alegrinho e tal, foi o primeiro jogo adulto de grande porte mesmo, assim, que você podia falar, não, agora eu tenho um jogo hardcore e tal. Apesar de eu achar Mario Galaxy muito hardcore também, mas o... E você não jogou Metroid Prime então, hein? Não, Metroid Prime também é tenso também, de hardcore. Mas assim, eu joguei muito World at War, gostei tanto da campanha quanto o multiplayer. Multiplayer, de vez em quando ainda volto nele pra jogar um pouco. E até hoje tem cara jogando pra caramba. É que hoje em dia, eu não sei como fizeram isso, mas os caras descobriram uns bugs nervosos. Então tem cara voando na fase, tem cara que fica invisível. Então tá meio tenso de jogar, né? Mas o jogo já é antigo também, deu tempo de descobrir tudo isso. Mas era um jogo muito foda. Eu terminei a campanha dele achando tudo muito louco. Reznov é um dos melhores personagens que eu vi até hoje. Tanto é que ele volta no Black Ops, né? Uhum. Cara, eu acho também. Pra mim, o melhor personagem da série Call of Duty é o Reznov. Inclusive, é nem de longe, nem de perto. Tá faltando muito Call of Duty pra você jogar, cara. Ah, não, eu acho o Reznov. Eu também acho o Reznov mais carismático. Apesar que o Price também é bem louco. Mas o... E ele é dublado pelo... O Reznov é dublado pelo Gary Oldman, né? A expressão dele, ele é tipo um cara meio louco, né? É assim. E a primeira cena que ele aparece é muito foda, né? Que você tá lá deitado no meio de um monte de corpo e tal. Você encontra ele vivo ali, vocês dois vão, tipo, junto. É muito legal aquela fase. Uma das melhores também. E depois eu joguei Modern Warfare, também joguei muito. Aliás, eu cheguei a jogar o Call of Duty 3 no Nintendo Wii. Que não sei se vocês jogaram Call of Duty 3. Eu joguei, cara. Eu joguei um pouco também dele. Mas assim, no Wii ele é muito ruim. Porque o controle dele foi assim, logo no começo do É zoado. Os caras não sabiam usar. Zoado. Já no World at War o controle é perfeito, né? E no Modern Warfare aperfeiçoaram melhor também. E é bem legal. Pra quem jogou no Wii, o pessoal não acho que grande parte do público de FPS joga Xbox, mas quem pode jogar no Wii sabe que é um jogaço, assim. Eu não vi ainda o Modern Warfare 3, né? Mas espero jogá-lo em breve também. E Mr. Bubbles, qual que você jogou mais? Em que plataforma? Então, eu também joguei mais COD porque eu sempre fui jogador de console, né? E o Battlefield veio pra console. Acho que depois do COD, né? E como teve aquela explosão de sucesso do multiplayer do COD, eu acabei jogando bastante. E eu acho legal eu joguei também o Battlefield de novo, né? Quando a gente for falar dele, eu falo mais. Mas o que eu joguei bastante foi o MW2. E eu acho o multiplayer dele, ele é bem acessível. Sabe, não é tipo, apesar de ter muita gente viciada jogando, dá pra você entrar e começar a aprender a jogar, sabe? Você não vai, tipo, se sentir tão fora d'água, assim, sabe? Dá pra brincar. Tipo, eu nunca fui muito jogador de FPS, não sou muito bom, mas dá pra aprender a jogar, assim, você não leva tanto tempo, sabe? Você não se sente tão perdido, assim. Eu acho que ele é convidativo tanto pra quem tá começando e é bom pra quem também joga muito, né? Pra quem faz 30 prestígios, é tipo, homem mal, também é viciante, né? É curioso que comigo, tipo assim, o que eu mais joguei foi COD, apesar do Battlefield ser mais focado em multiplayer, o modo multiplayer que eu gosto mais é co-op, eu sei que tem no Battlefield, mas o Call of Duty que eu joguei mais foi World at War, cara. Assim, eu joguei a campanha do Modern Warfare, o primeiro, né, o Call of Duty 4, achei muito boa, tudo, mas nada me motivou a jogar pela segunda vez, não sei se porque não tem co-op, essas coisas. Mas nunca me interessou. O multiplayer dele eu entrei, é engraçado. Você morre a cada 5 segundos, né? Ah, é. Você não sabe jogar. Né? Você morre a cada 5 segundos. Nenhum deles tem co-op. Oi? O que é? Ah, o Bad nem, Company? Nem Battlefield, mas tem... nem... Ah, é? Ah, então eu achava que tinha, ó. Não, nem Battlefield, nem código. Nossa, então passo longe. Então... Eu quase consegui terminar no mais difícil, o World at War. Faltou acho que umas duas missões, né? Então, mas o que eu gosto do World at War, que eu jogo até hoje, é justamente o fato de ter co-op, o primeiro que apareceu na Ace Zombies, é um jogo que tá sempre aqui na minha prateleira. Eu tenho boas lembranças, assim, jogando com a galera aí, a gente deu muita risada jogando online. Então eu acabei jogando disparadamente, assim, também mais COD, mas por incrível que pareça, a série de guerra moderna não me atrai tanto, assim. Tanto que o 2 emprestaram pra mim já, antes foi o Homem Mal, o Izuna Gaiden que emprestou. E até eu tentei jogar, mas não senti motivação nenhuma, assim, pra ir, cara, em frente, sabe? Quando você não... O jogo não te ganha. Não sei o que acontece, mas ele... Tipo, eu joguei o 4, gostei, mas o 2 não me motivou. Homem Mal, qual que você jogou mais? Olha, cara, se eu falar que foi Battlefield, eu tô mentindo. Mas, assim, eu sei lá, cara. Eu praticamente, se eu abrir minha prateleira de jogos, se eu tiver 40 jogos, 20 FPS. Uhum. Então, tipo, eu não, gastei 20 não, meu irmão, 20 não, vamos lá, né, 30, né, 30, é, então, tem uns de corrida também, né? 30 e os outros 10 que sobra, se tiver missão de dar tiro, é aqueles que você mais gosta. É, então, é mais ou menos por aí. Mas, por exemplo, o COD 4 joguei muito mesmo, só de multiplayer eu cheguei a bater mais de 200 horas. É, meu, Modern Warfare 2, mais, deve ter mais umas 50, 60, Black Ops mais umas 40 horas, tranquilo, mas também joguei bastante, joguei o Bad Company 1, joguei ele, joguei multiplayer dele também, deve ter umas 30 horas de multiplayer do 1, O 2 eu não embarquei porque, sei lá, tipo, já tá muita coisa, né? Muita coisa. E o ruim de shooter com FPS bom é que o preço não baixa. Ah, ninguém vende a cópia, né? Então, ninguém vende a cópia. Verdade. Então eu acabei não embarcando no barco do 2. Mas, tipo, joguei, terminei, modo campanha, tudo. Achei não tão bom quanto o primeiro, mas achei legal. Tanto que, tipo, antes de... Eu até recomendo, quem tiver chance de pegar o Bad Company 1, nem que seja pra jogar só a campanha, pega, porque é divertido. Eu recomendo mesmo. Uhum. Mas, sem dúvida, foi acabei jogando mais COD. Por quê? Também porque tem mais COD, né? Aí não é tem uma jeito. Coisa óbvia, né? Sai COD, direto todo ano. É, o que eu falo pra todo mundo, COD é meu FIFA. É, né? COD é meu FIFA, é o jogo que eu vou comprar FIFA todo ano, cara. É verdade. E Cetista, e aí, somando os tempos de Lan House e mais os tempos atuais de COD, acho que você é o que deve ter, ou digamos assim, as horas mais equilibradas aí nas duas franquias, ou não? Ah, mas eu não contei o tempo lá de trás, eu tô contando só na parte dessa geração. Tem que contar, pô, era Battlefield. Cara, Battlefield eu devo ter jogado o quê? Battlefield 1942 eu devo ter jogado uns 2 anos direto, que era só ele. Ah, então tá equilibrado o negócio aí, hein? Eu achei que você tava falando só da geração atual. Não, bom, a gente começou falando lá do início, pô. Não, mas Battlefield eu joguei muito, muito mesmo, cara. Eu gostava muito do... O Cetista deve ter conhecido uma expansão que tinha que chamava Secret Weapons of World War II. Eu conheci. Que era só o protótipo maluco de coisa, cara. Meu jetpack na Segunda Guerra. Ria demais, cara. Ria demais. Era muito bom, era muito bom. Mas, meu, eu fui um jogador sério de Battlefield em 1942, um tempão. Joguei bastante Battlefield 2 também, antes de desistir do PC. Joguei um pouquinho de Project Reality, quando tava bem se arrastando. Mas é isso aí. Então eu acho que tá meio pau a pau. Quando tá passado, passado presente, tá e o Cetista? Tá equilibrado aí? 50-50 também? Cara, eu diria também. Eu acho que COD tá passando. O que tá meio equilibrando de novo foi o Bad Company 2 mesmo, que eu joguei bastante, mas eu joguei muito Battlefield 1942 também, todos os mapas, quando eu jogava o mapa da Omaha Beach lá, eu me sentia mesmo o soldado Ryan subindo, então a gente ficava repetindo aquele mapa a noite inteira, assim. Eu sempre ia pela rua, cara, não é fácil. Sei que aquele mapa idiota, eles botam a puta front e lá no final do mapa tem uma rua que sobe. Eu arranjei um esquema de poder subir pulando pela montanha na esquerda, cara. Aí a gente ficava tentando chegar lá pra ficar pulando na esquerda pra não ir só pela rua, mas era foda. Eu ficava de sniper matando os caras lá embaixo também. Mas camper, assim... né? Hã? Camper, né? Cheating like a boss. Sniper não é camper. Cheating like a boss. Essa de pular o morro do lado é cheating like a boss. A de pular a montanha é cheating like a boss. Cheating like a boss. Não, sniper é relativo, galera. Pular montanha é cheating like a boss. Não, mas como eu vou falar aqui. Não, Cetista, segura. Cetista, vou te defender, que o Cetista não é camper, cara. Ele não é camper. Ele não sabe jogar de outro jeito. Eu joguei hoje umas 2 horas com o Mr. Bubbles. Depois eu quero saber. Eu deixo uma história pra contar no final do seu jogo. De jogar. Eu sei que história você vai contar, então, cara. Exatamente essa mesmo. Mas, então, Cetista, e aí, Code tá passando? Cara, tá passando por causa do Code 4. Do primeiro Modern Warfare, né, eu diria, e por causa do Modern Warfare 3, porque eu joguei muito, muito do multiplayer do 4, cara, eu joguei demais aquele jogo, o multiplayer, mais de 150 horas disparado, assim. O 2 eu joguei pouco, que nem homem mal, eu diria, tipo umas 40, 50 horas, não foi muita coisa não, eu não gostei do multiplayer do 2, eu desisti de COD depois do 2, eu joguei a campanha de todos. Eu adorei a campanha do 1, a campanha do 2 foi uma bosta, e eu tô achando mais ou menos a campanha do 3. Mas o multiplayer do 3 me ganhou de novo, eles fizeram todas as mudanças necessárias pra me trazer de novo pra franquia. O que o Battlefield melhorou, eu diria, no multiplayer, desde o 1942 até agora, até algo que o Homem Mal comentou, que eu achei legal dele ter comentado, foi o design dos mapas. No 1942, os mapas eram muito truncados de caminho pra chegar de um ponto pro outro. Era um, dois ou no máximo 3 maneiras de você chegar em um lugar. Então era muito fácil. Cerquinhas de 20 centímetros que não passava um tanque, né? Exatamente. Então era muito fácil você ou armar, entendeu? Então, assim, pra você tomar as bases, era meio complicado quando você pegava a manha dos mapas. É, já no Bad Company 2, eu diria, que foi uma reclamação minha também do Bad Company 1, eu não gostei muito do design dos mapas. No Bad Company 2, o design dos mapas ficou muito melhor, ficou uma coisa mais aberta, eles colocaram mais veículos, é seccionado, né? Quando você chega numa parte do mapa, ele abre outra completamente diferente, que eu achei muito legal. E até uma coisa que eu achei ficou melhor ainda no Battlefield 3, no novo, né? Que eu achei mais, que ficou muito melhor. Então, eu acho que o multiplayer do Battlefield tá melhorando em vários aspectos, mas o do COD, eles pegaram os detalhes específicos que me incomodavam no 2 e no Modern Warfare 2 e no Modern Warfare 1, e eles melhoraram no 3, e, meu, eu tô começando a viciar de novo. Então, eu acho que já passou o COD, e eu acho que vai passar disparado, porque eu vou jogar muito mais COD multiplayer do que Battlefield. É uma coisa que eu não esperava. Eu esperava que eu ia jogar muito mais Battlefield 3 do que Modern Warfare 3. Tanto que não tava na minha lista comprar o Modern Warfare 3. Eu não queria comprar. Mas aí tivemos uma felicidade, né? Eu e o Homem Mal, e tô jogando bastante. Mas isso quer dizer, então, aí na sua casa, Activision wins. Cara, Infinity Ward wins. Não, mas, cara, é Activision, cara. Infinity Ward e Sledgehammer Games wins. Então, Activision, tanto, cara. Tanto que eu não tive nenhum da Treyarch. Eu não tive o World of War e não tive o Black Ops. Só tive mas Infinity Ward. Eles não foram publicados. Os dois são muito legais, velho. Os dois são muito legais. Concordo. O Black Ops eu joguei pouco, mas era bem legal. Mas o World at War é muito legal também. Eles têm uma outra pegada mesmo, eu também acho diferente, principalmente no multiplayer. Eu acho bem diferente. Eu sinto umas. Não dá nem pra explicar a diferença, mas eu sinto até na jogabilidade mesmo. Mas, assim, por serem duas equipes diferentes, eu acho que eles fazem um bom trabalho, assim, tanto em um quanto o outro. Mas com certeza o Modern Warfare é bem mais popular, né? Entre quem joga, assim, tal. Eu sou meio saudosista, eu ainda acho que a Segunda Guerra tem um charme a mais, assim, no Segunda Guerra, Guerra Fria, essas guerras antigas, assim. É porque eu não sei se tem aquela coisa de você saber que aquilo aconteceu, porque quando você joga o Modern Warfare, você sabe que é tudo muito fictício ali, né? Apesar de ter uns conflitos no Iraque, umas paradinhas assim, mas sei lá, também. Uma opinião meio louca da minha parte. Uhum. Não, mas é tipo assim, eu gosto mais dos de Segunda Guerra, apesar de eu gostar de Halo também, que não tem nada a ver, entende? E de Unreal, e por aí vai. Mas fazendo um serviço de utilidade pública aqui, né, de Battlefield 3 para Modern Warfare 3 também, falando do modo campanha, né, o modo campanha nos dois games, eles duram mais ou menos 5 horinhas, né, mas essas 5 horinhas é com o homem mal jogando. Não, com não, vocês, não, 5 horas, 5 horas. Com vocês horas. Vai durar um pouco mais, viu? Não, não, 5 horas é você vai... O que qualquer average player vai demorar aí no modo normal, tipo. Ou seja, qualquer average player... Aqui no Vetra eu fechei com 6 e pouquinho. Você pode ver, olha isso. Eu vou ganhar, hein? Eu vou ganhar, hein? Olha isso, qualquer average player na opinião do homem mal. Agora, tem que ver o que é um average player na opinião do homem mal. Se lembrem do cast de Bioshock. Não isso que é Bioshock 2. Mas assim, também, eu acho que deve, vamos supor, se o cara for ruim, que é meu caso, eu levo umas 10 horas, assim, pra terminar. Mas também eu jogo bem, eu não jogo com muita fúria, assim, de terminar, assim. Terminar em 10 horas, tem que morrer 50 vezes por tela, cara. Às vezes eu morro, viu? Mas, tipo, eu acho que é um jogo que não importa tanto, assim, o fato de ser curto a campanha, porque o multiplayer vai te render mais de um ano de jogo, assim, tranquilo também, né? Não é... A campanha desses jogos é brinde, velho. Um belo brinde, então. Fala, já estica, meu irmão. Porque, por exemplo, a EA, ela tá vendendo Battlefield 3 como Code Killer, né? Mas dizem aí que faltou, digamos assim, um trato nesse aspecto aí. E como era mais ou menos de esperar, o Modern Warfare 3, ele é a continuação direta do 2, né? E entrega uma campanha bem curtinha, que você até já comentou no review aí, mas você falou que tem uma baita ação, que a campanha tá muito boa, né? Mas fala aí disso daí, você ia falar, a campanha curta, mas... Então, cara, igual falando, eu acho a campanha importante. Por exemplo, se o Battlefield ou Modern Warfare falasse, não tem modo campanha, eu não pagava $56, cara. Concordo. Eu acho, tipo, quanto mais eu receber pelo meu dinheiro, melhor como consumidor, cara. Se eu tô pagando ali, se eu tô dando ali 56 dólares, quanto mais eu receber por esse valor, tipo, vai, meu, falando, dando análise Michael Patcher, cara, eu acho que hoje, não hoje, mas até nos anteriores, eu acho que Call of Duty me oferecia mais pela grana que eu tava investindo. Então, tipo, você fala, ah, ó, a campanha é brinde, cara, eu não acho campanha brinde, cara, eu acho campanha 20 dólares dos 56 que eu tô dando. Eu também acho que o custo-benefício do COD é muito maior por isso também, assim, não sei agora, mas, por exemplo, eu já achava legal jogar o single player dele, já seria um jogo muito louco, mas ele, lógico que o foco... Acho que atual dele é o multiplayer, mas os primeiros Call of Duty, eles focavam muito no single player. Tanto é que os caras então, convidaram, não, por exemplo, pra dublar o Gary Oldman. Você acha que se eles o não focassem... O foco sempre foi o multiplayer, desde o primeiro. A diferença é que aquela, além de o jogo, o foco do jogo vai ser o multiplayer, tudo bem, mas vamos fazer uma campanha single player que acompanhe ali o mesmo nível, que dê um pouquinho mais de horas pro cara. Eu acho que eu podia ainda fazer uma campanha co-op, que é o que eu mais gosto. Você faz uma puta campanha, você não pode dividir isso com seus amigos. Co-op você é não o pode online, pô, você pode jogar o co-op com seus amigos online contra os outros então, amigos de outras pessoas online. Então, mas lá é o co-op na campanha, cara. Eu gosto de lutar a guerra junto. Mas sabe por que eles não fazem muito co-op na campanha? Porque a campanha deles é muito focada no que eles planejam pra ser cinematográfico. Por exemplo, então, tem aquela parte do Resnov, tudo. Então, se você colocar um co-op, você vai fugir um pouco daquela... Daquela sensação. Tem coisa que não dá pra ser. Tem coisa que realmente não dá pra ser. Aquela parte do World at War. Mas, cara, aquela parte do World at War, tipo, com o Resnov é. Cara, o World at War é o que eu mais joguei. E o jogo que tem campanha é co-op, cara. Então, tipo assim, não sei. Eu acho que cara, eu não entendo porque os caras. Ele é o mais devagar de todos. Ele é o mais fácil de todos. Ele é o que tem ação mais devagar de todos. Ou seja, tipo. Ele é o que recebeu menos atenção no modo campanha do. Se a gente for analisar a campanha. Meu, ele tem co-op, mas ele não tem um gameplay dele no mesmo nível dos outros, cara. No mesmo nível que eu digo. É tão bom quanto. Menos cinemática. É isso. Campanha menos Kojima-ware, digamos assim. Então. Que, por exemplo, você falou agora dessa parte do. Da, que você tá lá na fonte e tal, que você encontra com o Resnov. Agora imagina, tipo, a parte que o helicóptero cai. Quatro negros se batendo dentro de um helicóptero ali pra poder sair e ver a bola. Não, realmente não daria pra fazer. Os caras eu acho que descaracteriza a série. Eu não reclamo de não ter co-op, porque eu acho que descaracteriza uma coisa que eu gosto. Não, descaracteriza, mas tipo assim, pra mim é essencial o fato de eu ter ou não ter o jogo. Isso faz com que eu não tenha. Então, tem o modo Spec Ops lá, que é mais 6 horas, cara. Então, mas eu joguei, mas eu não acho graça, cara, naquilo ali, cara. Eu não consigo achar graça naquilo, velho. Acho muito chato. Tem uma amiga até que jogou quando eu tava com Modern Warfare 2 emprestado. Meu amigo que joga bem, ele jogou comigo, tudo. E até agradeço aí que ele comprou uns games pra mim também. Aí valeu, Marcão. Mas, cara, eu não curti, cara. Eu não curti, assim, não consigo tá curtir. Tá lá, não era necessário e tá te dando mais pelo seu dinheiro. Isso tanto o Battlefield, como a gente tá falando agora, que não estamos aqui pra julgar quem que é o melhor do Battlefield 3 e Modern Warfare 3. Estamos aqui pra dar mais... Quem não comprou ainda, vai ouve um pouco de cada e decide se não quiser comprar os dois. Mas é uma coisa que os dois oferecem, cara, e eu acho que, sei lá, eu acho muito bem-vindo. Às vezes eu não tô com saco de jogar lá no multiplayer, pô, chama lá, joga as missões lá, morre, tenta de novo. Eu acho que, meu, é mais valor pelo seu dinheiro. Eu acho que o single player é dos dois, eu acho que quem saiu na frente do single player, isso pegando dos novos, né? Do Modern Warfare e do Battlefield em console especificamente e partindo do Modern Warfare eu acho que quem saiu ganhando foi o Modern Warfare em questão de campanha single player. Eu concordo com o Homem Mal, a campanha é bem importante também pro jogo. Eu não sei, assim, eu juro que eu não teria problema se eles dividissem a campanha num jogo e um single e o multiplayer no outro, não sei, dois discos e cobrassem, sei lá, 20, 21 e 20 no outro, alguma coisa assim. Aí a campanha não ia vender nada, né? É o que o Battlefield 3 faz hoje, cara. Você tem dois discos dentro do mesmo pacote, óbvio. Mas você tem dois discos, cara. Eu falei pra um camarada meu que me emprestou o Battlefield 3. Eu falei, ah, cara, maravilha, eu compraria o disco multiplayer por 30 dólares. Então, assim, o ponto é que os dois diga-se de passagem, a campanha do Battlefield 3, ela é o que tá arrastando as notas do jogo aí pra baixo. Com certeza. A gente tá falando tanto de campanha, você vê, é o que tá pesando pro jogo não ser melhor avaliado. É, isso porque tem muita gente que fala, não, mas não é o foco, cara. Meu, é. O mercado não quer saber, cara. Você tá vendendo um produto. Posso fazer uma analogia engraçada que tá falando? Vai, fala aí. Eu tava falando com um colega meu, ele falou, não, mas o foco não é esse, o foco do Battlefield. Aí eu falei, não, cara, esquece o jogo, tô falando em questão de dinheiro, de comprar. Ele não entendia, né? Aí eu falei, cara, vai no mercado, aí tem lá um pacote de 5 cuecas por 50 conto. Aí tem outro pacote de 5 cuecas por 50 conto. Só que tá escrito na embalagem que uma delas vem rasgada. Meu, você vai pagar 50 conto na que tem 4 cuecas e uma rasgada feliz? Não vai. Você não esquece. Vai, mesmo que você não jogue ele. Então. Não, e tanto. E isso no Modern Warfare 3, tanto a campanha é importante, ou até que tanto a campanha é importante em qualquer um deles, que eles pensam primeiro na campanha, onde a campanha vai ser, depois eles montam os mapas pro single player, depois eles adaptam esses mesmos mapas do single player para funcionar no multiplayer. Tudo parte da história que eles querem contar no single player para eles poderem montar os mapas do multiplayer. Tanto que o Modern Warfare 2 teve mapa de favela no Brasil. Por quê? Porque o single player tinha uma parte de single player que era em favelas do Brasil, entendeu? É, eles não separam as coisas. Os mapas são lugares do single. Então, isso mostra o que é a primeira coisa que eles pensam quando eles vão montar um Modern Warfare, entendeu? É, a campanha, eles andam lado a lado nesse sentido, de que eles estão ambientados no mesmo lugar e tal. Então, eu acho que a campanha é importante. O Modern Warfare saiu na frente, eu também, o que o Lula falou é verdade, muitos reviews aí, muita gente tá reclamando da campanha do Battlefield 3, né? Eu gostei bastante do Bad Company, mas a campanha do Battlefield 3, o Homem Mal, ele jogou, ele deixou um comentário bem específico lá no Facebook. Então, Homem Mal, fala o que você achou especificamente da campanha do Battlefield 3. Não, o review vai estar lá no site, acho que provavelmente quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai estar lá, vocês já vão ter lido. E, cara, é de longe a pior campanha de FPS que eu joguei nessa geração. Ô, louco! Olha, detalhe. Eu cansei de meter pau, ó, Homefront. Chutei o pau de Medal of Honor. Cara, chutei o pau de Killzone. E, cara, é tudo muito melhor, cara. Nossa. Cara, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudava a nota desse jogo tudo, cara. Dá um ponto específico por ela ser tão ruim. Cara, o problema... Sabe qual que é o problema? A história não é o problema. O problema é a jogabilidade, é o gameplay. É defeituoso, cara. O jogo é cheio de bug, o jogo é terrível. Você tem que instalar aquele pacote de textura adicional de 1,5 GB do segundo disco. É ridículo. É palhaçada. Isso mas, problema, porque também é o seguinte. Não, mas eles criaram também uma expectativa na E3, né? Eles não mostraram a versão de console. Eles mostraram a versão de PC com super mega hyper gráficos lá. High-end, mas, ó, e eles não mostraram como seria a realidade, né? Que aí, depois, pra tentar contornar, o jogador ganha esses presentes de grego. Então, né? Tá, ó, que são essas instalações bizarras, essas coisas assim. O foco não é nem falar mal do jogo em si agora. Se eu vou deixar um ponto, o resto eu deixo pro review. Um ponto ridículo. Ridículo. Não tem como falar, não comparar com Call of Duty. Você tá jogando Call of Duty, conforme você vai tomando dano, a tela vai ficando vermelha. Quanto mais próximo pra morrer, mais aquilo é demonstrado na tela, né? Cara, esse feedback você não tem, cara, no Medal of Honor. Se você tomou um tiro... Battlefield, né? No Battlefield, O Medal of Honor é melhor. E esse é porque ainda tem o dedo da DICE, hein? Usa um teco da Frostbite. E o Battlefield, você tomou um tiro ou tomou 10, a sua informação de dano na tela é a mesma. Às vezes você tomou uma quantidade determinada de dano, mas você viu o inimigo. Aí você não sabe quanto de dano você tomou. Ele mostra embaixo uma porcentagem, né? Ele mostra. Não. Mostra. No single player, não. Ah, no single player não joguei. Não, é só a tela vermelha. Mas só, mesmo que mostrasse também a porcentagem, tipo, você não tem tempo pra prestar atenção nisso na hora, né? O negócio é a tela ficar vermelha pra você sentir que você tá se fudendo então, ali na hora. O problema é que a tela não vai ficando vermelha. Ela fica vermelha e para. Você não sabe quanto dano você tomou. Aí, às vezes, você levanta, toma mais um tiro. Uf, tipo, você tá com 99%, você não sabe. Você levantou, você morre. Às vezes, tipo, você não levanta, aí a tela rapidinho muda. Ou seja, tipo, você tinha tomado pouco dano. E, cara, meu, isso é um aspecto tão... gigante no shooter, cara. Isso é uma coisa extremamente básica. Os caras estão errando numa coisa que é básica. Eu já começo daí. É básico isso. Porque você como você sabe se você se precisa se esconder? Como você sabe se você se machucou? É básico, cara. Isso aproveitar que vocês falaram mal do Battlefield, eu vou falar uma coisa boa que eu achei dele. Tá, mas vai lá do single player. Não. Do jogo em geral. Assim, eu joguei um pouco do multiplayer. Eu achei que graficamente ele tá muito bom no console. Sim, em comparação, não comparado com o PC, que é muito melhor, mas se você for comparar mesmo até, que nem a gente está fazendo aqui direto com o Call of Duty, ele é bem mais bonito. Lógico, ele tem uma engine muito mais nova, que é a Frostbite 2, né? O Call of Duty está com a mesma engine há muito tempo. Mas eu não achei que eu não achei que a adaptação ficou tão ruim assim. Cara, o esquisito é que se você não instala o pacote de textura, ele parece um jogo de Play 2. Sem mentira. Quem vê vai confirmar. Sei. Eu joguei no PlayStation 3, né? Tiraram praticamente toda a destruição do jogo. Sério? Não, mas ainda tem bastante. Não, cara, o Bad Company 2, o inimigo tá dentro da casa, você joga uma granada, você destrói a parede e entra. O quanto disso ainda ficou no multiplayer do Battlefield? Ah, eu não sei porque eu não joguei os antigos, né? Assim, eu joguei um pouco do multiplayer do Battlefield novo e tem bastante destruição. Assim, eu não posso comparar com os antigos, mas tem bastante destruição. Teve várias vezes que eu tava atrás de uma coluna e, tipo, travei um tiro de canhão do... E derrubou a coluna? Depois e derregaça a coluna. Ah, não, a coluna quebrar é uma coisa. É. Agora a coluna cair é outra. Não, cair eu não vi. Então. Sim, eles diminuíram assim, vai, sei lá, acho que 60% da destruição que você conseguia no Bad Comp. Ou seja, eles fizeram. Se você tirar. Downgrade. Se você tirar o pacote. Você pega o Bad Company 2, eles entregaram a Frostbite antiga, um gráfico bonito pra caramba, e a destruição. E no Battlefield 3. Eles diminuíram o nível de destruição no Mendini 9 e ainda tiveram que botar o pacote de textura no segundo disco? É, sofre de problemas técnicos. A versão de console, né? A versão de console. A realidade é que talvez os caras foram muito ambiciosos pro hardware que eles têm agora, ou eles ainda não estavam no tempo certo. Eles precisariam de mais tempo para conseguir implementar isso, mantendo um bom nível visual. Porque o Medal of Honor... saiu depois, saiu com os tecos da mesma engine, o mesmo time ajudou a trabalhar e o jogo não tem nenhum desses defeitos. Eu acho que na verdade chegou algum diretor lá da equipe da EA, Battlefield, falou assim, Call of Duty tá vendendo pra porra, eu não quero saber, eu quero que vocês façam essa merda, vender mais Call of Duty, bota e tem que sair porra. e tem que sair. Os caras trabalhando por pressão até onde dá isso aí, velho. Não, mas eu não duvido também que possa ser isso aí. Às vezes até dá pra implementar, dá pra resolver todas essas coisas. Que é aquilo. O jogo tem que estar lançado tal data. Só que acabou. É aquela, se você quiser vender mais que o Modern Warfare, você tem que entregar um single player melhor, cara. O multiplayer não vai adiantar. O multiplayer o cara vai comprar de qualquer jeito. Porque o multiplayer é completamente diferente, a proposta é outra. O problema Modern é que muita Warfare gente não sabe deles. Também. Muita gente não sabe que a proposta é outra, né? Tem muita gente que vai jogar o Battlefield achando que é Call of Duty. Porque, por exemplo, eu vi muito amigo meu que nunca jogou Battlefield na vida, viu aquele trailer que eles colocaram na E3, que era muito foda. Eu mesmo vi o trailer, assim, eu nunca fui muito fã de Battlefield. Mas eu vi o trailer e fiquei com vontade de jogar. E até achei que parecia muito Call of Duty, o jeito que você tava... No single player, né? O trailer era do single player, eu acho. Era. Mas assim... E muito cara... compra hoje Battlefield e vai ter uma decepção porque compra achando que é Call of Duty. O cara que não conhece o Battlefield do PC, não conhece essa história, essa trajetória e não viu esse multiplayer, sabe, com veículo, com esse trabalho em equipe, porque quem começou a jogar multiplayer no console tá acostumado com essa coisa, eu quero matar mais que todo mundo no match e andar a pé. Até porque o que popularizou isso no videogame foi o Call of Duty, então todo mundo tá acostumado com essa mecânica, entendeu? Cara, estamos metendo muito pau no Battlefield. Vamos passar multiplayer, cara, que não tá... Eu tenho umas coisas boas, eu gosto de algumas coisas do Battlefield. Então, mas falando do multiplayer, vai lá, Mr. Bubbles, fala aí o que você curte. Não, eu gosto, por exemplo, da parte de veículos, eu acho... a última coisa que eu falar mal é que eu acho que os mapas ficaram muito mal adaptados, né? Eu achei que eles são bem legais mesmo, só que não gostei da adaptação dele pro console, assim. No PC ele deve funcionar muito melhor, porque ele é feito pra 64 players, né? E no multiplayer no PlayStation é para só 24 pessoas. Então eles. Você não acha os caras. Eles encurtam. Né? Então, fica pouca gente. Você tem que. Sabe, você procura muito para achar alguém, você fica meio perdido no mapa. E também, assim, você não os tem uma divisão. Você não tem uma divisão, por exemplo, assim, aqui acaba o mapa. Tanto que tem hora que você anda, aí fica uma contagem, ó, você tem que voltar, porque você tá em um lugar que não pode. Você tá num avião, no helicóptero, isso é complicadíssimo, cara. Você tem lá 10 segundos para voltar e às vezes você não consegue fazer a manobra, cara. Então, ruim, eu achei isso ruim. E outra coisa também, eu acho, isso não é ruim, eu só achei difícil pilotar os helicópteros e aviões. Nossa, muito difícil pilotar. E o que você achou bom no multiplayer? Isso desde o Bad Company mesmo. É. Uhum. Não, o que eu achei bom é que assim, ele é bem diferente, eu gostei do modo de você jogar em time pra você conseguir conquistar os objetivos. Assim. Eu gostei do modo Conquest. Das partes que parece Call of Duty. Ficou não, então, eu joguei o modo, o Team Deathmatch dele não é o foco, não é legal jogar Team Deathmatch no Battlefield, mas eu não gostei. Eu gosto de jogar o Conquest mesmo. Eu acho legal se você jogar num time, assim. Se você for jogar com uma galera que só quer sair correndo e matar, sabe? Primeiro que o cara não vai conseguir fazer isso, porque o mapa é muito grande, se você sair correndo no meio do mapa, você vai tomar tiro. E o que eu gosto dele é que dá pra você jogar com sniper. No COD, por exemplo, eu já acho que é muito difícil alguém jogar com sniper naqueles mapas bem pequenos, né? Agora no... Ah, setista, dá pra jogar com sniper em mapa pequeno? Pô, cara, eu aprendi que não. É, não dá, velho. Não dá. Você joga com sniper no COD é muito difícil. E no Battlefield eles tem uns mapas bem grandes. Então dá pra você jogar. Que nem, eu jogava bastante com sniper e eu ficava. Na hora que eu ia defender o objetivo lá, né? O A e o B, eu ficava, tipo, de longe mirando perto do objetivo, porque direto vinha nego, sabe, querer plantar lá pra explodir o objetivo, eu atirava neles de longe com o sniper, sabe? Ele não conseguia me pegar porque eu tava na parte de trás. Multiplayer do Battlefield, cada um tem meio que seu papel, cara. Se você tá jogando com uma galera, cada um se propõe. Cada um que se propõe a concluir. Cara, eu já joguei, por exemplo, que eu acho que eu, nessa geração que eu joguei mais foi o Bad Company 1. Entende? Eu cheguei a ser tão importante a jogar como médico e, sei lá, dar 3, 4 tiros numa partida inteira e ser tão importante quanto o cara que matou todos lá, cara. Tem que ser tão necessário ao time dando 3, 4 tiros do que o cara que, sei lá, saiu arrebentando todo mundo. Isso é uma coisa que, cara, é uma coisa que é bem legal no Battlefield. Esse negócio de você ter ali, você ter, tipo, cada um ter o seu lugar, você se identifica com aquilo, você não precisa matar. Ah, você é ruim no tiro? Pra jogar de médico, cara. É, então, mas sabe por quê? O que atrapalha isso? É que o jogo não premia você por isso. Ele sempre vai premiar mais o cara que matou 30 no match, entendeu? O cara que matou 30 vai ficar em primeiro. Eles tinham que... Por isso que as pessoas querem sair, sabe, de rush no mapa tirando todo mundo. Teve uma missão também, uma partida que eu tava no multiplayer e, tipo, eu tava numa janela bem escondido guardando o nosso objetivo. Sabe, tipo, faltava pouco pros caras morrerem. E, tipo, eu matei os últimos caras que estavam vindo tomar, a gente ganhou um match. Só que, tipo, assim, teve cara que ficou em primeiro porque ele matou muito mais. Só que, tipo, nessa partida eu fui importante porque eu defendi o objetivo, entendeu? Esse que é o problema. As pessoas não pensam no objetivo que é tomar ou defender. Tanto que eu jogo Conquest, aí tem hora que, tipo, começa, a gente tá defendendo o objetivo A e B. Os caras saem correndo pra cima de quem vem atacar. Não entendo isso. Tipo, quando você tá defendendo, você tá numa posição muito mais cômoda que é, tipo, ficar explodindo e mandando lá nos caras, né? Só que não, os caras saem correndo do meu time, fiquem inconformados com isso. Mas não é aquilo que a gente tinha comentado no começo aí, não é meio mal da geração? Ainda, sim. Tipo... Eu acho que é por isso, porque os caras querem ficar em primeiro, velho. Os caras querem matar mais. Eu quero fama, iates, mulheres, dinheiros. Eles querem, tipo, ficar em primeiro, eles não querem, tipo, que o time... Se eles ficarem em primeiro, tá bom. Uhum. O pessoal tá buscando mais destaque ou, sei lá, conquista. Não sei, eu acho que é uma questão mais dessa geração, desse tipo de coisa. O pessoal tá buscando mais esse tipo de premiação. Mas e aí Battlefield acaba, digamos assim, acaba sofrendo desse mal, porque é aquilo. Pelo que a gente já conversou tudo aqui, o foco dele sempre foi mais a cooperação, né, nesses modos, do que você ser o matador, o mais matador. Sim, mas que nem o Luan falou, é inegável que o foco, eu entendo que as pessoas não entendem e não seguem isso, mas o foco do Battlefield é cada um no seu quadrado e fazendo a sua parte, entendeu? Uhum. Eu no Bad Company, eu tenho os kits, né? Tem engenheiro, médico, assalto, que é o soldado, e tem o recon, que é sniper. O meu kit de sniper, ele já tá tudo completo, eu já peguei todas as armas e todos os tudo que eu podia ter dele, porque eu adoro jogar de sniper no Battlefield. Não só especificamente pra matar de longe, né? Mas também porque ele tem várias outras coisas, tipo, você consegue soltar uma artilharia de longe com um binóculo, ele tem um aparelho que você joga, ele vira um sensor remoto. Tem várias coisas específicas do sniper que ele é mais suporte do que ataque em si, do que se você simplesmente ser um soldado e sair matando todo mundo. Então, esse foi sempre um foco que eu tive quando eu jogo o Bad Company, né? E isso cada um escolhe o seu foco. Tem vários soldados, tem bastante médico. Uma coisa que eu até me surpreendi no Bad Company 2, que eu não via muito no Bad Company 1. Tem bastante médico jogando. E eles até... eu acho que não tinha isso no 1, mas eles implementaram um negócio que você ressuscita o cara e o ticket volta, né? Porque o jeito que o Battlefield Multi funciona, você vai matando e os tickets dos inimigos vão baixando. Começa com 200, vai. E conforme você mata ou você fica com um maior número de bandeiras, esse ticket vai diminuindo até zero. Quando um cara morre e o médico, antes dele ressuscitar, vai lá e ressuscita ele antes dele morrer, totalmente. Desfibrador lá. Desfibrilador. O ticket volta pro time e você ressuscita no mesmo lugar que você tava. Então, assim, que nem. Eu acho sniper uma coisa bem legal. Um exemplo bem legal, né? Que Modern então, Warfare. Dessa forma aí, ó, que você tá explicando, o médico, ele passa a ser extremamente estratégico, ele passa, sim, a ser extremamente alvo. Muito. Pros outros. Os caras querem muito matar, ou seja, passa a ser importante ser médico. É aquilo. O trabalho de valorizar os roles, assim, de cada um é bacana no Battlefield. Então, tipo, os caras. Podia dar kill streak pra médico, né? Por exemplo, você ressuscitou 3 caras, você ganha um radar, ganha uma granada, sei lá. É que às vezes, sei lá, que nem tipo o sniper, 5 caras que o sniper mata vale muito mais do que. Não muito mais, né? Mas tem tanto valor quanto tipo os 30 que o cara que foi de. Mas você pega o Call of Duty, cara, você não tem, cara, o médico. Você vai ter que lutar com o cara que quer matar 30. Você vai ter que matar 31. Então, o Call of Duty é outra pegada totalmente diferente. Isso que eu acho legal, cara. No Battlefield, sempre achei legal no Battlefield. É aquela que você... Beleza, você pode ser o cara que sai matando, você pode ser, mas você não precisa ser o cara que sai matando. Então, eu acho que isso abre espaço para outro tipo de pessoa jogar. Uhum. Entende? Não é o super skilled, né? De repente, aquele cara que consegue... Aquele cara que joga Metal Gear Solid 4, por exemplo, né? Desviando de todo mundo sem matar ninguém o jogo inteiro, esse cara, como médico, seria o rei no Battlefield. Ninguém vê ele, cara. O cara fica ali escondidinho. Mas tem lugar pra todo mundo. Tem lugar pra todo mundo, isso que eu acho bacana. Até pra quem consegue pilotar helicóptero. Uhum. Boa! Até porque deve ser por isso que é difícil. É difícil pra caramba. E agora, falando do multiplayer do Modern Warfare 3, meu amor, o que você pode falar de mal e de bom? Vai. Vamos falar aí do multiplayer do MW3. Cara, é o mais do mesmo, com os toques. A única coisa que eu não gostei foi eles voltarem a contagem de morte da Killstreak. Uhum. Que eu achei uma boa ideia remover, que tipo, quem não, é impossível, mas tudo bem, alguém aqui não jogou, não sabe como funciona. Por exemplo, se eu mato 3 pessoas sem morrer, eu ganho um radar. Eu mato 5 pessoas sem morrer, eu ganho um airstrike, por exemplo. Uhum. Isso aqui acontecia, por exemplo, no Call of Duty 4. Eu ganhava o airstrike... Jogava o Airstrike matava 3 pessoas, mais 3 pessoas, ou seja, já tinha matado 7 sem morrer, e ganhava o helicóptero. Uhum. Entende? Isso era meio tenso, cara. Por quê? Porque, cara, tinha hora, você conseguia o radar, aliás, melhorando ainda, se você ganhasse o Airstrike, cara, era praticamente garantido que você ia ganhar um helicóptero. Eu até tinha uma estratégia assim, eu catava, por exemplo, no Modern Warfare 1, que era só o helicóptero normal. Aí eu esperava, eu conseguia 7 mortes sem morrer, ganhava o helicóptero, e o que eu fazia? A partir dali, você não tinha mais killstreak pra ganhar, mesmo que você matasse 100 caras. Eu deixava alguém me matar propositalmente, quando eu voltava, eu continuava com o item do helicóptero, sim, soltava e ele ia contando. Aí, por exemplo, se eu matasse mais 7 com o helicóptero, eu ganhava de novo o helicóptero. Eu já cheguei a pegar 5 helicópteros numa fase só fazendo essa manha Então. Que era tipo um erro, mas que eu usava a meu favor, né? Mas assim, eu não sei se tem isso agora nos novos também. Então, aí isso foi removido mais pra frente e voltou agora, né? Tipo, só não entendi, sei lá, acho que foi muita gente que ficou chorando Modern Warfare 2. Eu também acho. E eles voltaram agora. Mas, cara, de resto, cara, meu bigger and better, velho. Não, mas mais uma... Eu falei, Cetista, que você que me explicou essa mudança hoje à tarde. Ah, então, era exatamente isso que eu ia falar. Pra mim, Modern Warfare 3 me ganhou de novo porque ele deu um passo em direção a Battlefield. E eu digo isso com muita cautela, porque não, assim, eu não tô querendo dizer que ele aumentou o mapa ou as características de Battlefield e ele tentou emular, não. O que o Modern Warfare 3, que eu achei animal, que é isso que tá me viciando de novo, o principal ponto são os detalhes. E o principal detalhe é, são dois, né, pra falar a verdade são dois, mas o principal é os killstreaks. Agora tem três modos de killstreak que você pode escolher. O de suporte, o de assalto e o specialist. Como os killstreaks eles funcionam? Que nem o Homem Mal falou. No COD 4, você mata 3 é radar, você mata 5 é avião, você mata 7 é helicóptero. Pronto, ponto, é isso, acabou. No 2, eles aumentaram, exponenciaram isso a potência 100. Então você tem até 25, que com 25 morte sem morrer você pega a bomba nuclear lá, e tem vários ao longo disso, tem vários tipos de helicóptero, você pilota helicóptero, você atira com a arma do helicóptero, aquelas coisas todas. E por isso que eu não gostei, porque tinha muita coisa acontecendo no mapa, era muito difícil você ficar vivo por muito tempo por causa daquele monte de helicóptero e tal, beleza. Agora no 3, eles dividiram assim, o killstreak de assault, ele só tem, você só ganha coisas que fazem dano ao time inimigo, ou ao inimigo. Então você ganha os helicópteros, os aviões, você ganha todas essas coisas que dão dano, mas os seus killstreaks, eles resetam quando você morre. Então você mata 6, antes de você pegar o killstreak 7, você morre. Resetou, você vai ter que matar 7 tudo de novo para poder pegar o killstreak 7, ele não volta. No de suporte, ele não reseta. Então, quando você morre, assim, você matou 5 caras, quando você morre, o killstreak continua como 5 caras. É a mesma coisa. E isso também vale pra destruição de killstreak dos outros. Então, se eu sou um cara de suporte, eu tenho um rocket, aí aparece um cara chamado um radar. E como o radar funciona? É um avião que fica passando em cima do mapa, dando radar pro inimigo. Aí eu posso puxar um foguete e atirar nesse avião e destruir o radar do inimigo. E ele fica sem radar. Quando você faz isso, você também ganha um kill, né? Você ganha mais um streak pro seu. E quando você morre, ele não reseta. Ou seja, eu tava jogando com Bubbles hoje. Eu peguei, um dos killstreaks era você soltar um pacote de colete à prova de bala que o seu time pode pegar. Meu, eu solto aquilo que nem louco. O meu time inteiro fica mais forte. Tem outro que é uma Sun Turret, que é uma uma máquina lá que ela vai destruindo os killstreaks sozinha. Aquilo é estritamente de suporte. Tem um helicópterozinho que você pega de controle remoto que mostra onde os inimigos estão. Você pode soltar um negócio no inimigo que ele fica permanentemente aparecendo no mapa dos outros. Então é só coisas relacionadas a suporte. Então isso equilibrou aqueles soldados universais que matavam 400 pessoas e chamava helicóptero 3 vezes e dominavam os mapas. Hoje, os caras que têm suporte, eles têm esse equilíbrio de... Eles pegam radar toda hora, eles pegam coisa que deixa o time mais forte toda hora. E isso equilibrou muito e deixou o jogo muito mais legal e muito mais estratégico. É mais então, fácil também pra quem tá começando, né? Exatamente. Porque assim, quem tá começando a jogar, é muito difícil você matar 7 pessoas sem morrer. E você se sente útil no mapa, né? Você não tá arrastando o time pra baixo, morrendo 15 vezes. É porque é que nem você mata, tipo, por pior que a pessoa seja, 3 ela mata, entendeu? Então ela, pelo menos um radar, ela solta na tela, que ajuda o time, né? Porque diferente do Battlefield, o COD é uma panela de pressão, aqueles mapas, né? Os mapas são bem pequenos e, tipo, já que tem ficado cada vez maiores, né? Tipo, eu lembro que no World at War tinha a fase do Dome, por exemplo, que a fase era como se fosse uma sala aqui da minha casa. E, tipo, os caras se matando ali dentro. Sempre, aumentam um pouco, fazem uma tela ou outra que é pequena, assim. Mas é aquela, se você não tomar cuidado, você morre direto. E outra coisa legal também que eu acho que ajuda bastante é, antes, quando você pegava vários radares, o time pegava vários radares seguidos, não acontecia nada, o radar ele só ficava mais longo. Agora, se um time pegar 3 radares seguidos, ele vira um radar avançado. O radar avançado, você consegue ver para qual direção o inimigo tá vendo. Então, ele deixou mais um ponto estratégico de, ao invés de você esperar para soltar o radar, você, todo mundo pode soltar ao mesmo tempo e ter um radar fodido ao invés de três radares pequenos, entendeu? Então, são esses detalhes que deixam o foco muito mais no suporte e muito mais no trabalho em equipe do que simplesmente você virar um super-herói. Entendeu? Incentiva muito mais a comunicação entre o time do que nos códigos antigos. Exatamente. Então, por isso que me ganhou de novo. E é isso que eu quero dizer com o passo a Battlefield. É só esse ponto de ele ver muito mais o lado das pessoas que dão suporte e não só deixar os soldados universais muito mais fortes, entendeu? Não, bacana. E aproveitando que você tá aí, Cetista, vamos fazer aí pra finalizar. Prós de Battlefield, contras de Battlefield, prós de Code, contras de Code. Pegando aí as duas últimas versões dos jogos. Rapidamente aí, cite prós e contras de cada um aí pra gente fechar e aí a gente vai vendo com a galera aqui também. Legal. Pró e contra de Battlefield. Pró, trabalho em equipe, mapas muito bem desenhados. Contras. Eu não joguei o single player específico do 3, mas o do Bad Company foi bem. Não foi o que eu imaginava que seria. E deixa eu ver o que mais. Não, só. Do COD. E falando especificamente do 3, os prós, o multiplayer mais focado em suporte, que equilibra um pouco as coisas, fica mais divertido e desafiador. Contra, eu acho a campanha. Eu achei a campanha muito cinemática. Eles quiseram puxar essa ideia de cinemática mais. Maior, né? Maior do que tava no 4, no Modern Warfare 1 e no Modern Warfare 2. E eu acho que eles teve muitas partes da campanha até agora que eu joguei que o controle saiu praticamente da minha mão e eles faziam e ele ia sozinho. E eu não gostei muito disso da campanha. Eu não acho que a campanha foi melhor. Você vê a quantidade de Quick Time Event que tem na campanha do Battlefield 3, cara, você vai sentir jogando God of War. Sim. Então, e essa vai ser, quando eu jogar, vai ser essa minha exata mesma reclamação idiota que foi do COD 3 também. Então, mas esse seria o ponto principal que eu não gostei do Modern Warfare 3. Beleza. Pascoal, prós e contras? Então, Battlefield, o pró é realmente essa coisa, assim, se o cara quiser sentir uma sensação de batalha, de guerra, eu acho interessante o Battlefield, até porque o nome diz, né? Porque os campos são grandes, são muitas pessoas no multiplayer e realmente exige a cooperação entre todos. E tem a questão do veículo, eu acho muito legal isso. Porque se você jogar num time e, por exemplo, se tivesse a gente aqui, todo mundo no multiplayer, um dirigindo o tanque, outro indo com o helicóptero e tudo isso. Dá pra ir um no tanque dirigindo e outro na metralhadora no tanque, O suporte aéreo, isso com certeza deve deixar o multiplayer muito legal. Esses são os prós. Os contras são porque ele no console... Realmente o multiplayer dele tem menos pessoas e deixa isso muito vago. Eu tô falando da versão do 3 que eu joguei, não posso analisar as outras. E também eu não consigo identificar quem é meu amigo e quem é meu inimigo na fase, assim, eu acho muito ruim. Ah, isso é verdade. A gente jogou aqui em casa, a gente viu mesmo. No, é muito difícil saber quem é amigo e quem é inimigo, assim. Então, isso é terrível. Nos prós e contras do COD. Eu acho legal o single player dele, não joguei o do 3 ainda, mas os outros eu gostei bastante. Dá uma coisa a mais pro jogo. O multiplayer é muito bom mesmo, assim, foi inovador. Hoje em dia já não tá tão inovador porque ele tá repetindo tudo que já fez nos outros, né? E o multiplayer, ele tem um replay muito grande, eu consegui jogar mais de um ano, assim, sem cansar do jogo, porque é bem divertido, ele instiga muito o confronto dos caras, assim. E ele, assim, tem, ao meu ver, é o melhor custo-benefício de jogo, assim, porque ele tem um single player legal, ele tem um multiplayer muito bom, é fácil de você ver quem é seu amigo e seu inimigo no jogo, né, os caras aparecem com um nome enorme em cima, assim, tanto vermelho quanto verde. Enfim, meus prós e contras são esses, minha preferência pelo Call of Duty, mas, assim, é só uma preferência pessoal, né, não que eu afirme que ele seja melhor. Mesmo. Mr. Bubbles, pra você, prós e contras de cada um. Resumindo o que todo mundo falou, né? O Battlefield também eu gosto bastante da sensação de guerra mesmo, né? De veículo e tal. A única coisa que eu acho que, assim, não vou falar da campanha do Battlefield porque eu não joguei. joguei só um multi. É, eu acho que você precisa de gente que esteja interessada em jogar ele daquele jeito, sabe? Porque verdade. Se você for jogar assim, só você, sem o headset, sem conversar com o pessoal, ele acaba não sendo tão interessante quanto seria se você tivesse um time e um pessoal pra jogar junto, né? Não que não é um defeito do jogo, né? Mas eu acho que precisa de gente, pessoal é um legal pra jogar. De circunstância, né? É isso. Né? E, diferente do COD, que você pode entrar sozinho, você atira em todo mundo e tal, porque ele já é muito mais focado pra. Assim, dá pra você jogar em time também, mas se você jogando sozinho, você não sente muito, não. Você joga tranquilo, de boas, assim. Mas eu concordo com o que o Pascoal falou, da maioria dos prós e contras, assim. Eu só acho, assim, que o Call of Duty, ele tem uma curva de aprendizagem grande, assim. Ah, os dois têm, né? Porque... É, não é fácil você... Quem nunca jogou, por exemplo, se for pegar pra jogar um multiplayer, vai sentir. Porque o pessoal é muito viciado, o pessoal já joga desde o primeiro... Não é fácil, mas dá pra aprender. Existem táticas, né? Se o cara chegar do nada... É bom o cara tentar jogar o single e aprender pelo menos a jogabilidade do seu personagem pra entrar no multiplayer, se o cara nunca jogou nada, né? Mas mesmo assim não vai garantir nada pra ele. joga no veteran, que é quase a mesma experiência. Homem mal, prós e contras. Bom, vamos lá. Prós e contras de Battlefield 3, cara. Eu acho que o pró... 100% dele é o multiplayer. O multiplayer, ele é divertido, ele é legal, ele é diferente do que você tem de quilo. O contra é que só funciona direito no PC. O que, pelo menos, não é a minha plataforma. Acho que, sei lá, de muita gente que ouve o cast aqui, não é. Acho que, tipo, você quer a experiência completa de Battlefield 3, você vai jogar no PC, que no console você não vai ter. E também, tipo, a campanha foi uma decepção pra mim. Eu acho que foi importante. E no pró e contra do Modern Warfare, eu gostei muito da campanha do Modern Warfare. Eu acho, sei lá, são 6 horinhas ali, 5 horinhas ali, mas eu acho que valem a pena ser jogados. E o multiplayer também eu gosto bastante, mas sempre mais o mesmo. Eles procuram não reinventar a roda toda vez, mas sempre dá uma incrementadinha ali aqui. E eu acho, sei lá, o pior, o contra do Modern Warfare 3 é que, a engine é velha, você não consegue tirar aquela sensação de déjà vu, sabe? Que ela tá lá, já aconteceu isso, já vi isso, eu já também, estive também ali. Acho isso daí. Mas, eu acho que esse é o único ponto que eu tenho a mostrar negativo. Quem sabe, vou até falar uma bomba aqui, uma bomba. Nossa. Como a galera sabe, eu e o Cetista, nós fomos no evento de lançamento. Bomba! Do Modern Warfare 3. E durante as perguntas lá, para o pessoal que tava lá, esqueci o nome do cara, John Julio, lá, alguma coisa assim. Perguntaram, obviamente, do próximo Call of Duty. E. Todo mundo riu. então. Apesar dele não falar nada, ele falou uma coisa interessante. Ele falou: não, o próximo Call of Duty vai ser bem surpreendente. Que ou seja, tipo. Apesar de ter terminado a trilogia aqui, vou ter um dinheirinho garantido pra gastar ano que vem no próximo Call of Duty. E sei lá, vamos ver, né? Vamos, quem sabe, essa mudança de cenário, né? Vamos sair do círculo ali de Roche e de Roche, Soap e Capitão Price. Quem sabe não vem bastante coisa nova e sai essa sensação de déjà vu aí. Perfeito, isso aí. Bom, sei lá, eu colocaria assim como pro do Battlefield, eu colocaria que tem um multiplayer assim que cria melhores seres humanos, né, pessoas de igual importância, né, no PC, né, como contra eu colocaria que é da EA, né, e como contra do Modern Warfare eu colocaria que não tem co-op na campanha, e como pró do Modern Warfare, eu colocaria que é o fato de fazer o setista jogar um jogo da Activision como se não tivesse amanhã. Então, beleza, mas é isso, galera, a gente quer saber os prós e os contras que vocês acham das duas séries. Esse foi o nosso episódio sobre Battlefield e Call of Duty, e a gente espera que vocês tenham gostado. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio. É, o pessoal fala que setista ele é camper, mas não é. Eu tinha essa mesma visão. Falei, puto, o cara é muito camper, velho. Mas eu descobri que ele não sabe jogar de outro jeito, cara. Que é assim que ele joga. Estávamos jogando. Nem era uma partida ranked, uma partida, sei lá, tipo, que você mesmo cria, que não vale ponto, que não vale nada. Vale nada, né? Vale nada. Tipo, só uma planta de. Menos que banco imobiliário pros amigos. É, então. Completamente diversão, tá? Acho que tinha umas 4 ou 5 pessoas no mapa. Sabe, jogando lá e tal, porque não tinha outro jogo pra jogar, tranquilão. Aí eu tô saindo assim de uma casa do mapa, eu morri. Aí vi lá que o setista me matou. Aí quando eu fui ver o replay da minha morte, né? Eu passei atrás de uma porta, ele tava agachado entre a porta e a parede e me matou. Num mapa que não valia nada, não valia ponto, com 4 ou 5 jogadores na tela. Tudo no mesmo grupo. O cara esconder atrás da porta pra me matar. Aí, meu, eu desisti. Falei, não, ele é assim mesmo que ele joga, ele não é camper. Esse é o jeito que ele sabe jogar. Desisti de brigar com ele. Ele não é camper, é cauteloso. Não, eu sei. Oh, eu sei que ele não sabe jogar de outro jeito. Você matar o cara. Cara, ele... meu, fala pra ele, o Bubbles e Pascoal. Fala como é que eu jogo. Deve jogar Mario dentro do cano e esperar o cogumelo passar pra pular na cabeça dele, né? Tipo...